Lembra 258 na escuta do controle de Salvador? Torre ao M5809, tá no localizador por enquanto. Boa noite, Web 5809. Tá livre o pouso. Ou melhor, avista o carro, o 5809? Ainda não. Ok, então prossiga na aproximação, a reposta avistando o campo. O ajuste é no 021, né? No 021 vai reportar, 5809. Salvador é 8-6-2-8. Sanabe 258, consegue receber o controle de Salvador? Afirmativo, nossa posição está intermitente, estamos com falha com 3DHF, já já iremos perder contato e daí a pouco vai ser preferido. Estamos descendo da malha, o sensor de funcionamento está descendo da malha, vamos conseguir o X-Ray da 1 no zero, iniciado. Afirmativa, Xanem 258, mantenha a chegada, desça para 2000 pés, reposta estabilizado no localizador. Se falhar de comunicações, chame torre, passando duna, 1-8-6. Sentido das condições, autorizado pouso, 5-9. Positivo 6258, mantenha a Starmari para 2000 pés. No reporte, se possível, no localizador. Caso negativo, torre 1-8-6-12. Poderia voltar um pouco, olhar aqui para a torre para um possível cheque da pistola? Permitido. O senhor consegue ver a luz verde constante? Ela está intermitente. Ela está intermitente, obrigado. O Web 509. Entendi. Era um localizador. 6258, pessoal da Mário, procedeu o X-Ray da 1-0. Afirmativo, estou copiando o senhor perfeitamente, comandante. Mantenha a Starmari até 2000 pés. Só para sua informação, nós copiamos você o tempo todo. Nossos rádios são intermitentes em transmissão. Três rádios. Confirme para mim, por favor, o ajuste, que eu não consegui copiar o aviso, o ajuste, a temperatura e o vento. O ajuste 1021, a temperatura em Salvador de 24 graus e o vento 150 com 17 nós. Obrigado, a pista está seca. Positivo, pista seca. Obrigado, seguindo, vamos transmitindo assim que possível. Poxa, né, 6258, centro da margem. 209. Gente, livre táxi para 23 e alfa e quilo 5-9. E qual código meu ponto que eu desejo? O código que o senhor estava antes acionado. Aguarde. O 4415. Mas vamos mudar para 445. virada aqui, lá essa primeira esquerda aqui, né? Ok, o Web 5809 é a posição, é a 05 do pátio 3. Tá bom, tá ingressando à esquerda aquilo, posição 05 pátio 3. Correto, boa noite. Boa noite. Estabilizado ILS, voo Uno 606. 606, chame em torre, Uno 186. 186, Uno 606. Torre Salvador, boa noite, voo Uno 606, estabilizado ILS a 10, 3 milhas e meia para o externo. Ok, voo Uno 606, reporte avistado o campo, teto estimado 1500 pés. A informação, já temos chuva na cabeceira 28, a chuva dirigindo-se aqui para o setor noroeste. Reporte avistado o campo, ajustando 021 na pista molhada, ou no 606. Quente, no 606, pista molhada, reportaremos avistando. O gol no 606, só para informação, o vento está variando de 19 nós, 19 nós, a 25 nós e a direção 140 graus. Gol no 606. Gente, no 606. Capitão, no 606. Ok, Gol no 606, tráfego avistado, o vento 150 graus, 199, tá livre pouso na 10, Gol no 606. Livre pouso na 10, no 606. NM 258, a torre informa chuva leve sobre o campo, teto de 1000 pés com 5000 de visibilidade e chuva molhada. NM 258, Salvador. No 606 no solo aos 34, está livre o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 05. Alfa Juliette para o 5, bom, no 606. Salvador é o 6258. 6258, prossiga. Recebi essa informação, ciente, vou tentar chamar a torre, 726, pode ser? Negativo, pode chamar a torre na frequência 118612, é bom pouso. 726, obrigado. Gol 643, excelente indicação, autorizado a chegada a bom, desça para 4000 pés, que é negão no 021. Torre Salvador recebe, Oxané 6258. Afirmativo, Oxané 6258, como recebe a torre? No momento recebe 5x5, está na final do X-Ray, reportará bastante trabalho. Ok, eu recebo também alto e claro, 5x5. A informação, para informação, chuva de leve a moderada sobre o campo, pista molhada. O teto estimado em torno de 1000 pés, web 6258, visibilidade 5000 metros. Fique atento à pista molhada, reporte avistando, 6258. Reportará avistando, caso não reporte por falha nos rádios, tentará contato no solo ou informará se possível arremetendo. Oxané 6258, está com falha no VHF em transição, porém recebendo o tempo todo. Ok, Ok. Então, para informação, a pista 10 encontra-se livre. Caso o senhor aviste, tem o pouso autorizado, desde já. O vento é 120 graus com 8 nós. O seu gate é o 11. Após o pouso, o senhor transferirá o táxi pela Alfa e Juliette para o gate 11, caso venha a setor o pouso. Em caso negativo, arremeta subindo para 2.000 pés. O 6258 chamando o controle em 120.8. Está abaixado travado via Alfa Juliette Box 11. Caso arremeta 2.000 pés, chamando o controle. Obrigado, 6258. O Xanero, é o gol no 606, acabamos de pousar, a chuva é leve sobre o campo, tem só um pouquinho de vento forte aí na final, mas tá sossegado. Gente, muito obrigado. No 805, cópia. Autorizado Natal, nível é o 370, via pêndulo 10. A decolagem é da 10, curvará à esquerda após, subida Puca, transição Zipar. O controle 120 decimal 8, acione 5053. Está correto o cotejamento, chame para o pushback e acionamento. O Xanel 6258, no solo aos 40, está autorizado o táxi para o gate 11, 11, via Alfa e Juliette, caso receba a torre. Autorizado, voo no 805, chame para o táxi. Coro 643, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, é posto avisado no localizador. Salvador e Salvador, Gol 17 no 4, ciência da informação Delta. Gol 17 no 4, a identificação, autorizada a chegada a mar, desça para 3 mil pés. QNH 1021. Assinou a identificação, chegada a mar e desce para 3 mil pés, 1021, 17 no 4. Salvador, boa noite, 05, pronto para o Santos, com 1-1-6-3-10, por favor. Gente, boa noite, 05, chame no ponto de espera, dá 1-0, tá ali o táxi à direita, o ajuste é 1-0-2-1, né? Táxi, à direita, no ponto de espera, tá bom, 2-0-2-1. Salvador, objeto 5899 com a Delta. Objeto 5899, essa identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 4 mil pés. QNH no 021. 4 mil no 021, para iniciar a separação aí. Pode voar, tá? Tá autorizado, 5899, direto ITAP. Voando ITAP, US. Gol no 7 no 4, desça para 2 mil pés, QNH no 021, reporte avisado no localizador. Desce para 2 mil pés, reportado ao localizador, no 7 no 4. Gol no 805, nossa ponte de arma 04. Tente, gol no 805, está livre, a decolagem da 10, o vento é 1,50 graus, 179. Decola na zero. Salvador, tá 3152, informação Eco Maceió. E boa noite, o TAN 3152, está autorizado, Maceió, o nível 330, prossegue pela Upper Whisky 58 até Orago, e após Orago direto, Maceió, decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, acione 5055. Ponto autorizado, Maceió, nível 3330, aliás. Eu perdi 58 até Orago, após direto para Caju. Depois da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju, controle 120, décima 8, transponde 5055. Tá correto, são 3152 e chame no portão 612 quando pronto. Deixa eu chamar na prova. 021. 050 na Mari, 021 na 3172. São 3170, foi direto, Tato. SAP 3170. Quando 643 chame torre, 1-8 decimal meia. 2-6, décimo. Décimo 4 autorizado a final ILS X-Play, reporte estabilizado no localizador. X-Play reportará localizador no 7-4. Eu já 5-8-9-9, desça para 3.000 pés. 3.000 é 5-8-9-9. Controle Salvador, Felipe 5344, boa noite. Felipe 5344, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 080, que é legal no 021. 080, 1020.